que trago guardado nas grutas da mente. Tem gente que esquece e padece cortando os pinheiros daqui. Eu vi um colibri e vi o cachoeira na cadeira do rei. Um céu tão escuro, o ar que era puro, com bandeira de paz. Faz um tempo que luto, mas de luto caminho, vendo o ninho cair. Vou sair por aí, passear pelo mato, que de fato não deu. Muitos chão se perderam.